Pegada. Pegada. Salve galera, eu novamente com vocês, Luiz com Z, de volta com os podcasts de pegada após um longo hiato aí devido ao Transborda, né? Aliás, motivo mais do que nobre. Transborda veio, passou e foi lindo, inesquecível, e mal posso esperar pelo Transborda de 2011. Acho que também galera que esteve aqui dando uma força, a galera do Fora do Eixo Minas, também o pessoal lá do Espaço Cubo e também do Massa de São Carlos, também estão ansiosos aí para saber como é que vai ser o Transborda 2 de 2011. Muito obrigado a todos, inclusive, pela força. Sem vocês aqui não teria sido tão legal quanto foi. Vamos lá então, começando a retrospectiva Transborda. Hoje vocês veem a entrevista com a banda Cidadão Comum. Cidadão Comum lá de Ribeirão das Neves, ligados ao coletivo Semifusa, que tocaram na noite de sexta-feira, assim, a primeira noite de shows lá na Praça da Estação. Junto com eles também teve show do Cães do Cerrado e do Leptospirose. Vamos lá então, Cidadão Comum, o que é que vocês têm a dizer, hein? Legal, então eu tô aqui com o Cidadão Comum, né? Que se apresentou na abertura do Festival Transborda aqui na Praça da Estação. E eu queria saber deles o que eles acharam. Olha, eu achei muito legal. Não, achei muito bacana porque a Praça da Estação recentemente foi alvo de uma polêmica aí cultural, uma polêmica de ocupação, né, da praça. Uma praça tão vasta que virou, que era uma praça com vários monumentos, virou uma praça ampla, sem muita informação, mas enfim, uma praça que, por outro lado, também muito, muito propícia para grandes eventos e para eventos públicos, né? E eu fiquei muito feliz de estar participando, não sei se de um retorno ou de alguma maneira, de uma outra forma de ocupação, de reocupação dessa praça, né? Pela música, pelo rock and roll, pelo Festival Transborda também. Eu acho que tem um lance do festival também, assim, né? Participar de um acontecimento assim mesmo do Transborda, né? De um ganho assim, de uma coisa que foi muita batalha, né? Eu imagino assim para construir, para fazer e tal. E é o primeiro festival Transborda do coletivo Pegada, então é bacana tá nessa abertura assim, né? Nesse pontapé inicial assim do Transborda. E tem esse lance também, de tocar em praça pública, né? Bacana. Porque é a Praça da Estação, mas porque é na praça, né? Porque é na rua, porque é aberto pra todo mundo. Tem a galera que já acompanha o movimento rock, mas tem os bebum que ficam ali fazendo fita. Tem a pessoa que tá passando na rua, voltando do trabalho e que para pra prestar atenção. Isso tudo é muito bacana, né? De tocar na rua também. Eu acho que se houvesse, não sei, né, pode ser que tenha tido, assim, se essa pessoa que tá passando na rua, de bobeira, essa pessoa que tá vendendo bala ali e tal, parou e ouviu a letra, né, que eu acho que até fala um pouquinho dela, assim, né, e tal, as letras da música e tudo mais. Eu acho que isso é bacana também, de passar, que é a ideia do Cidadão Comum. Eu ia falar justamente, a próxima pergunta seria das letras do Cidadão Comum. São letras bem críticas, bem engajadas, bem irônicas. Vocês acham assim, que realmente as pessoas entendem a mensagem do Cidadão Comum? Vocês estão tentando passar alguma mensagem também? Qual que é a ideia assim, por trás das letras do Cidadão Comum? Tem esse lado crítico mesmo. Uma vez um amigo falou assim, essa música de vocês tem um... Não é que ele não lembra o termo que ele falou, mas é que era essa coisa do empurrão da crítica, né? Da crítica, da autocrítica, sobretudo. Eu acho que eu não sei se todo mundo entende do jeito que a gente entende, né? Cada um entende também de um jeito. Mas o que eu posso te dizer é que são músicas que são construídas, no que diz respeito ao texto, construídas muito a partir do cotidiano do cidadão comum mesmo, né? Muitas delas a gente foi bolando e pensando aí numa ou outra viagem de ônibus, das longas viagens de ônibus entre Neves e BH e tal, e elas falam muito desse cotidiano, dessa humanidade do cotidiano urbano, sobretudo, né, assim, desse batidão do dia a dia que a gente está, cada dia essa humanidade está, de certa forma, se desumanizando em certos sentidos, né. Então ela fala disso daí, eu acho que se as pessoas entendem do jeito que a gente fala, não sei, mas pra gente é importante falar, assim, são coisas que a gente vê, que a gente percebe e que a gente não acha que são tão bacanas, vamos dizer assim. Então a crítica é a necessidade nossa, assim, na música. A relação de cada pessoa com a música, daí já é mais difícil da gente especular, né? Cara, vocês estão aqui, tocaram no Transbordo, vocês foram selecionados através da curadoria, inscrição de bandas de Minas Gerais, fora de Belo Horizonte. Eu queria saber, assim, de vocês, assim, porque além de vocês, várias outras bandas se inscreveram também, outras bandas também seriam merecedoras dessa vaga, assim, mas como foram vocês, assim, eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham que trouxe vocês até aqui, assim, no Transbordo? Eu tendo a achar que é o próprio trabalho mesmo que a gente tem feito já há um ano, mais ou menos, a gente vem trabalhando exclusivamente com música própria, né? E é um trabalho árduo para quem trabalhou fazendo cover. E eu acho que de uns tempos para cá a banda tem ganhado muito, assim, maturidade com relação à própria relação com o trabalho próprio, né? Porque enquanto a gente trabalha com música cover, o público tem uma relação com a música que é muito mais... Ela passa por você, mas ela não é direcionada para você. E a gente, de um ano para cá, tem trabalhado com nossas músicas próprias, e eu acho que cada vez mais lidando com essas músicas próprias de uma maneira natural, de uma maneira responsável também, e com uma ideia sempre no crescimento da nossa linguagem, não só a linguagem musical, mas a linguagem escrita também, do texto. Pra gente é muito importante o texto nas letras e tudo. Eu tendo a achar que é isso. Claro que se a gente for pensar no universo de bandas daí espalhadas por Minas Gerais, se a gente se compara com outras bandas, talvez seja até injusto que a gente esteja e que outras bandas não estejam. É justamente o que eu ia falar, assim, cara. Como é que vocês avaliam o rock independente de Minas Gerais, assim... atualmente, como é que vocês veem, assim, a situação da música independente, também dos festivais que tem rolado dentro do circuito mineiro? Fala um pouco disso aí, das impressões de vocês sobre as bandas e os festivais. Eu acho que tá havendo até um crescimento, assim, né, porque tem um crescimento de espaços, assim, né, de festivais acontecendo. O Transborda mesmo faz parte de um circuito de festivais de música voltado para música autoral, né, em Minas Gerais e tal. Então, como tem mesmo, assim como tem o Transborda, tem vários outros festivais acontecendo nesse fim de ano. Então, acho que com o crescimento desses festivais, com o crescimento da cena, assim, eu acho que é mais espaço para as bandas, né, assim. Eu acho que aí essa galera que faz cover, que toca cover, eu acho que já abre a cabeça, assim, e vê que tem espaço para ela mostrar o seu trabalho próprio, assim, né? Pra gente tem sido muito incentivador esse circuito, porque é isso que o Tim falou. Sobretudo lá em Ribeirão, a gente não tinha nenhum espaço, nenhuma vazão para nossas músicas, né? Para as músicas próprias. E esse espaço ele está acontecendo de uma maneira muito legal no Circuito Fora do Eixo. Na verdade, é uma das premissas, né, do Circuito Fora do Eixo. E eu acho que é isso. Para a gente tem sido incentivador e tá dando gás para a gente poder continuar pensando na nossa música, na nossa musicalidade. Legal. Então, pra finalizar aí, galera, que vocês chamassem uma música de vocês aí, né? Faz aquele anúncio, assim, o nome da música. Fala aí. Qual que é? Essa música que vocês vão ouvir agora se chama O Novo. É uma música que é feita em cima de um termo engraçado que eu ouvi outro dia. Eu não sabia que era isso. A gente escreveu a música em cima da percepção daí, do dia a dia, mas eu ouvi falar que se chama Fenômeno da Obsolescência Programada, que é quando uma empresa de celular, por exemplo, lança um celular com câmera, mas já tendo um celular com raio laser para vender. Só que ela vende o com câmera primeiro para poder vender todo e depois ela vai lançar o com raio laser e depois o com teletransporte e daí por diante. Vocês vão ver aí agora O Novo, do Cidadão Comum, de Verão das Neves, que com certeza é uma música que não vai ficar obsoleta tão cedo por ser uma música tão inteligente, de muito grande envergadura intelectual obsoleta. Vamos lá, O Novo, com Cidadão Comum. De novo, um velho com cara de novo. Tudo novo de novo. Um velho com cara de novo. Uma nova marca, mais uma velha estação renovada. A velha moda de um novo tempo está de volta pra ser comprada. O último modelo de som e o mais avançado computador. Ultra high tecnologia à espera de um comprador. O carro do ano mudou, volante novo, assento e motor. Estabilidade a 300 por hora, mas será que eu sou bom condutor? Televisão com mais e mais polegadas e garantia até a última copa. Acabo a satélite, a pilha, novela é boa e TV nova. Depois de comprar tudo, jogo tudo fora e compro tudo de novo. Que o novo nasceu pra ficar velho e dar lugar para o novo. Depois de queimar tudo e comprar novo, bora jogar fora de novo. Que o novo não tarda, fica velho e dá lugar para um novo novo. É só comprar e instalar. Carrinho com míssil de verdade e a filha da barra que trepa. Bola é coisa ultrapassada, com presente desse seu filho até te abraça. Televisão com mais e mais polegadas vira vitrine gigante na sala. A par das novas novidades que estão aí a serem compradas. Depois de comprar tudo, jogue tudo fora e compre tudo. Que o novo nasceu pra ficar velho e dá lugar para o novo. Depois de queimar tudo, comprar novo, bora jogar fora de novo. Que o novo não tarda, fica velho e dá lugar para um novo novo. Bye. uma forma de nos enganar. A gente paga pra se dominar. É a nova forma de nos enganar, dominar, enganar, dominar. É a nova forma de nos dominar. A gente paga pra se enganar. É a nova forma de nos enganar, dominar, enganar, dominar. Então, Cidadão Comum aí, vocês ouviram, Tim, também o Du, e também o Feijão, o trio aí do Cidadão Comum, galera lá de Ribeirão das Neves, que mereceram muito tocar na primeira noite de shows na Praça da Estação do Transborda. O Transborda, pra mim, que inclusive foi um marco, né, não só na vida do Coletivo Pegada, como também na vida cultural de BH, que recebeu muito bem de braços abertos o festival e marcou presença lá em peso. Semana que vem eu volto com mais entrevistas, com mais bastidores, com mais loucuras do Transborda. Vocês ficam mais um pouquinho aí com a banda de BG de hoje, que é o Cães do Cerrado, com a música Cai Fogo, É o Fim do Mundo. Muito obrigado e até semana que vem, galera. Um abraço, até mais. Pegada. Pegada.